Dentro de momentos, em antena, Boa Nova, 25 anos, 25 nomes. Com o apoio do jornal Folha do Centro. Boa Nova, rádio de Oliver do Hospital para todo o mundo. Depois de estes anos de vivência, podes partilhar connosco qual foi o momento mais feliz da tua vida? O momento mais feliz da minha vida foi antes de ter o acidente. Até aos 31 anos, portanto, gozar a mocidade que usei e depois vir-me apanhar-me assim uma cadeira de rodas, acho que foi o momento mais, antes dos 31 anos, ter tanto gozar a vida, trabalhar, fazer a minha vida normal. A partir daí, tudo mudou, não é? António Guilherme, 48 anos. Há 16 anos, numa cadeira de rodas. Boa tarde, bem-vindos à segunda edição do Boa Nova, 25 anos, 25 nomes. É uma iniciativa integrada no 25º aniversário da Rádio Boa Nova, que vai para o ar sempre aos sábados, depois das 12, e voltamos a estar consigo em repetição à segunda-feira, depois das 19 horas. Este programa, que vai durar até final de 2011, tem a assinatura de responsabilidade da direção da Rádio Boa Nova e hoje vamos dar-lhe a conhecer o segundo nome dos 25 que irão preencher esta nossa iniciativa. Foi um desafio diferente. A entrevista que fizemos ao nosso convidado de hoje, dado que a cadeira de rodas impossibilitou que essa mesma entrevista acontecesse dentro do estúdio da rádio. Pelo facto de termos registado esta entrevista fora do estúdio da rádio, a mesma contém alguns ruídos que decidimos por bem não retirar para conferir à conversa a autenticidade que ela merece. Recomendamos, por isso, uma audição cuidada deste especial Boa Nova 25 anos, 25 nomes. Tó Guilherme, conhecemos-nos há muitos, muitos anos, desde tenra idade, por isso não faz sentido que não nos tratemos por tu nesta nossa conversa. E a questão que te colocava é que se te recordas e tens presente o dia, a hora e o local do teu nascimento. Nasci dia 30 de março, no dia 30 de março, aqui neste hospital do Conselho de Oliveira do Hospital, às 2h20 da tarde. E daí, crescestes, fostes para a escola, como é que foi a tua infância e a tua juventude? Cresci, não me lembro tão de pequeno, mas cresci, fui para a escola primária em Gavinhos de Baixo, até aos 12 anos. A partir dos 12 anos fui para trabalhar para uma serração de madeiras de Gavinhos de Baixo, estive lá há 4 anos e a partir fui trabalhar para a construção civil. Até aos 19 anos fui à inspeção e depois fui para a tropa. Durante 18 anos. 18 meses, desculpem. Estudaste até que ano? Quarta classe. E daí para cá não estudaste mais? Não estudei mais. A vida não permitia. Antigamente havia pouco dinheiro, a minha mãe não estava com o meu pai, portanto era filho de, portanto, pais incógnitos, a minha mãe não era casada e portanto teve-se de trabalhar para se ajudar a mãe e com muito sacrifício e com muita dificuldade. Que tivestes uma juventude normal, uma juventude como qualquer jovem da tua idade? Não, porque comecei a trabalhar muito cedo e a vida, para ajudar a mãe, e tenho mais um irmão, não posso dizer que tive uma vida como agora, porque agora estou todo jovem, gozo da vida, para a discoteca. Antigamente havia discoteca, não havia nada disso, era bairros populares, era coreografias aléditas todas nestes bairros, e era assim que se gozava a vida. Sei de ti que eras um homem muito disponível, um jovem muito disponível. De resto, chegaste mesmo a colaborar nos eventos da Rádio Boa Nova, nas transmissões que a Rádio Boa Nova fazia. Tu eras uma espécie de rapaz, permite-me a expressão, para toda a colher. Exatamente. Ainda me lembro de montarmos o som no campo de futebol. Os micros para fazer entrevistas do campo de futebol. onde o Vítor, portanto, era locutor da rádio, fazia o programa da rádio, o desporto, eu é que lá estava, o Tó Guilherme é que lá estava a montar os micros, com os chapéus de sol, nesses belos tempos. Tu vestiste-te pela primeira vez a farda de bombeiro? Eu vesti a farda de bombeiro a primeira vez, tinha eu 21 anos, mais ou menos. Foi quando, portanto, foi antes de ir para a tropa, mais ou menos, quando vesti a farda. Vestiste a farda de bombeiro voluntário de Oliveira do Hospital? Sim, sim. Eu vesti a farda, eu fui para um fogo. Isto começou num fogo aqui em Gavinhos de Cima, nos Marragatos, onde era uma viatura, um fora americano. E ainda, antigamente era o chefe, sei Alves, o chefe. Chegou ao pé de mim, Otto Guilherme. E eu com uma camisa, nunca me esqueço, a pata, andei eu com uma enxada a apagar o fogo. Otto, amanhã, isto foi um domingo, amanhã vai ao quartel de bombeiros que eu preciso falar contigo. E então lá fui eu na segunda-feira, à hora do almoço, falar com ele. Onde ele me disse, não, tens que ir para bombeiro. E, pronto, e depois encontramos com uma pessoa que foi muito especial para mim. Não sei se fosse falar, que era o nosso grande amigo e grande comandante, comandante Serra. Estivemos a conversar e a partir daí, portanto, depois fiz escola, tivemos 5 anos de preparação para sermos bombeiros, não é? Com os cursos e isso tudo, e lá fiquei. Ser bombeiro foi onde foste mais feliz? Foi onde fui ser feliz. Portanto, a partir de ser bombeiro foi onde fui mais feliz. A partir de ter um acidente, continuei a ser feliz. E sou sempre bombeiro e tudo que eles precisar de mim, estou sempre disposto. Diz-me uma coisa, tu foste bombeiro mais de uma década. Combateste muitos incêndios, auxiliaste muita gente em dificuldade. Tens alguma memória desses tempos de bombeiro? Ainda sem chegarmos ao acidente, já lá chegaremos. Mas tens alguma memória que gostasses de partilhar connosco? Tenho memória, uma vez do incêndio, onde eu fui para a zona da Aldeia das 10, com o falecido comandante, comandante Serra, que foi um pai para mim, onde eu e o comandante Serra e um grande amigo também meu, que é o Alexandre Neto, o Alexandre Brito, de Gavinhos de Baixo, de Gavinhos de Cima, íamos todos num carro, faltou nos travões, e o carro captou. E eu fiquei, o comandante Serra era chofer, eu fiquei por cima do comandante Serra, e não me lembro de estar a gritar, Otó, tira os pés de cima de mim para estar a me magoar. Tu tiveste um acidente com 31 anos, hoje tens 48. Até lá nunca tiveste a preocupação de constituir família. Isso acabou por ser para ti uma vantagem após o acidente que tiveste? Isto é, por teres menos responsabilidades? Ou, e quando refiro-me a família, também refiro-me a filhos e o que daí advém? Ou o facto de ter acontecido o que te aconteceu e o facto de ainda estar solteiro acabou por ser para ti ainda um problema maior? Portanto, eu vou começar por contar uma história que me aconteceu que me pôs muito, me magoou muito. Foi um problema com a minha falecida mãe. 14 meses antes de acontecer a mim, eu acortar um eucalipto, cai-me em cima dela, matou-me logo. Eu andava com a ideia de me casar, namorava com uma rapariga, não vou dizer o nome. Infelizmente, passado 14 meses que acontece isto a mim, e eu com ódio, com raiva de mim próprio, de estar assim, de ver uma cadeia de rodas, não me poder mexer, que eu nem sequer falava, eu fui para Lisboa, eu estive em Coimbra, depois fui para Lisboa, portanto, passado de um mês e pouco, para o Centro de Direção de Alcoitão, onde lá recuperei muita coisa à fala, movimentos de braços, foi lá que eu recuperei. E sobre os filhos, era a coisa mais querida que eu queria, que a minha mãe sempre me disse, Otó, não me deixes morrer sem me dar um netinho. E está aqui dentro de mim e me magoou muito porque, infelizmente, ela morreu e morreu nas minhas mãos e eu não consegui dar um neto. Otó, estavas ao serviço dos bombeiros voluntários da Oliveira do Hospital, sem querer ir em populismos fáceis, mas deixa-me que te pergunte, tens noção de como aconteceu o acidente? Tenho que eu lembro muito bem. Sei que eu estava a trabalhar com o meu patrão, que é o meu Manuel Gonçalves Alves, estávamos a mudar as coisas, portanto, da escola de condução velha para a nova, e então toca a sirena. E estava o filho, que era o Miguel Alves, e disse ao Miguel, olha, vou ver o que é que se passa, estou a tocar a sirene muito, ver o que é que se passa. E aquilo era perto, corri a terceira estrada, tínhamos dado há uns meses para o quartel, novo, e chego lá, o chefe Rocha, pá, vamos lá fardar porque temos que ir imediatamente para a zona do Redal, porque aquilo ainda lá está um bocado mal. E eu toco a vestir a farda, fomos por cima do carro, éramos 9 bombeiros, que agora já não é permitido ir tanto a bombeiro, né? Bom chofer, bons colegas, infelizmente senti um estrondo, o pneu da frente do carro da viatura arrebentou o pneu do lado direito, o carro entrou em despiste, foi derrado e captou precisamente na Ponte Cobral. Muita gente falou que o carro que ia vazio, que ia meio d'água, que era água. Não, isso é mentira. Depois do acidente, qual foi a primeira pessoa com quem tu conversaste? O meu grande amigo, chefe Rocha, foi ele que me levou para Coimbra. Passado dois dias, aparece-me lá. Eu estava desacostumado de tudo, estava revoltado. Chegou bem de mim, fez uma festa na cara, com as lágrimas ninguém. Pronto, escorreu em água, cheio de lágrimas, e disse, calma, Tó, calma. Foi as palavras que ele me disse. Foi o enfermeiro, mandou-o sair porque tinha que fazer tratamento. Pronto, foi a primeira pessoa que eu vi. Como é que foi o teu reencontro após o acidente com o comandante Manuel Serra? O reencontro com ele foi... deu muita força. Tanto ele como todos os bombeiros, mas a ele e à esposa, Ana Teresa Serra, que tem sido uma mãe para mim, foi uma coisa fora de série. Foi uma coisa... desculpa-me, eles me deram força para viver, eles me deram força, trataram tudo por tudo para que eu ficasse cada vez melhor, a esperança era que eu andasse, que eu pudesse acompanhá-lo nos incêndios. Mas, infelizmente, ela é muito alta e não pode ser. Um homem que, em pouco mais de um ano, perdeu a mãe e perdeu a mobilidade, por algum instante, passou pela cabeça que, se calhar, era melhor te libertares desta vida? Fiz uma vez. Tentei suicídio uma vez. Estou muito arrependido, porque ver a chuva, ver o sol, ver a natureza, ver os amigos e trabalhar para a comunidade é bom. Não tenho problemas em estar numa cadeia de rodas. Tu estás numa cadeia de rodas e foi muito agradável porque quando me encontrei contigo para começarmos esta nossa conversa, estavas com uma vontade tremendo que chega a fazer alguma confusão para quem não está habituado a lidar contigo diariamente. Deixa-me que te pergunte, o que é que sentiste? É uma pergunta imbecil, mas que não me consigo deixar de a fazer. O que é que sentiste quando te viste pela primeira vez sentado numa cadeira de rodas e te convenceste, é aqui que eu vou ter que continuar a viver? É um bocado difícil. Não um bocado, é um bocadão muito difícil. Porque, pronto, eu por ser bombeiro, eu já andei, eu pegava em muitas pessoas na cadeia de rodas, né? Eu levava para a fisioterapia, ajudava-as. Quer dizer, eu estava assim já um bocadinho preparado, né? Não entrei muito naquela de, sei lá, muita revolta. O que é difícil, o que a gente pensar, são eles. Agora, quando a gente se apanha na nossa pele, enquanto numa cadeia de rodas, ter que nos fazer a barba, ter que nos fazer a higiene toda, ter que nos dar a comer à boca, porque se nos darem a comer à boca, a gente morre à fome. Não consigo comer com a minha mão, não consigo fazer a barba. É muito difícil. Muito, muito difícil. Vamos agarrar por aí nesta nossa conversa, sem querer fazer drama, mas para que as pessoas percebam como é o teu dia-a-dia, deixa-me só deixar claro para todos os nossos ouvintes que tudo isso que tu fazes, a tua higiene matinal, a tua alimentação, o teu deitar, o teu acordar, é sempre feito com a ajuda de terceiros. Tudo com a ajuda de terceiros, que eles agradeço à Fundação Aurélio Amar Diniz, onde estou no meu quartinho, tenho as minhas coisinhas. Desde já quero também agradecer a todos os funcionários que me ajudam. nos bons e nos maus momentos. Também tenho maus momentos, não tenho só bons. E peço perdão e desculpa de alguma coisa que às vezes acontece, que não deve acontecer, mas pronto, não é desculpar-me, mas assim é revolta, porque isto há dias que uma pessoa acorda bem, outro dia acorda mal, e a gente nem todos somos iguais. E eu quero pedir desculpa a alguma coisa que às vezes aconteça, que não deve acontecer. Eu quero pedir perdão às pessoas a quem eu magoo e que me desculpem. Tu preenches o teu tempo livre, já disseste, a passear, a encontrar-te com os amigos, na organização de eventos e na gestão da tua associação, já lá iremos, e também te ocupas, também vês televisão, também ouves rádio, não sei se também te ocupas de algumas leituras. Conta-me como é que preenches o tempo livre. O tempo livre é ocupado, é passear, pronto. É raro dia que eu não vá lá acima ao quartel dos bombeiros, a ver lá os meus amigos bombeiros. É raro dia que eu não passe numa loja que é o Alambique, tomar o meu cafezinho da manhã, passear na rua nova do hotel, é nas ruas todas, onde eu posso passar, porque ainda há um bocadinho dos obstáculos que a Câmara tudo está a fazer para que estes obstáculos sejam retirados, ou seja, que haja condições para que nós possamos, nós deficientes, possamos andar à vontade, que as rampas, não é como alguns taxistas dizem, que as rampas é passeio só para andar os deficientes, mas tem que se mentalizar que ainda não há condições a 100% para a gente andar nos passeios. Ainda há obstáculos, ainda há muita coisa que impede a gente poder andar só nos passeios, não é? Uma sociedade que não está devidamente preparada para pessoas com um problema como o teu. 16 anos numa cadeira de rodas, deixa-me te perguntar, alguma vez te deste contigo a sonhar, acordado ou mesmo a dormir, que outro dia te ias levantar e andar normalmente? Já me aconteceu até ter que tocar a campainha, assim, estar a transpirar, aflito, e eu a ter um pesadelo, que estava a andar, que ia, pronto, estava numa vida normal, e eu aflitinho todo, ter que tocar a campainha, vir as empregadas, funcionárias, e terem que estar ao pé de mim a conversar um bocadinho, porque eu não, pronto, parecia mesmo a realidade. Eu conheço-te desde que éramos miúdos, e tentei, sempre que te encontro, e mesmo hoje, quando cheguei ao pé de ti, tentei-me comportar como se estivesse a falar contigo e tu estivesses exatamente como estavas quando tínhamos 10, e 12 e 15 anos. Esta é a pergunta. Não achas que às vezes as pessoas têm um excesso de cuidado contigo que eventualmente podem fazer sentir demasiado especial? Talvez. Talvez. Acho que sim. Muito bem. E a prova que tu estás aí cheio de energia, cheio de força e és um estupendo representante do voluntariado, de ser bombeiro, de uma época em que os bombeiros foram muito especiais, sob o comando do professor Manuel Serra, é que tu não te circunscreveste ao teu mundo de cadeia de rodas. Estás aí cheio de dinâmicas, à frente de uma associação, ainda recentemente aconteceu um evento motorizado em Oliveira do Hospital com a tua liderança, estás a pensar em outros eventos, fala-nos um bocadinho sobre isso. Este evento foi uma conversa que eu tive com o falecido Sr. Comandante Mano Serra, onde nós começamos, eu perguntei-lhe, queria trabalhar, queria fazer alguma coisa. O telefonista não andava nos bombeiros, portanto, graus, tem tantas dificuldades. E então eu disse, pá, faz eventos que eu vou um beijo apoiando. E então comecei a fazer corridas com hidrógenos para deficientes, onde fiz 4 corridas durante 4 anos. E depois tive uma conversa com ele, comandante, por que não fazer uma associação de deficientes? E ele disse, temos que ter uma conversa sobre isso. E então, esta fundada, infelizmente já não foi com ele, porque faleceu, onde ele deixou uma pessoa muito especial, que foi a esposa, que também pertence à associação de deficientes. Eu então comecei a fazer corridas com hidrógenos para deficientes, Moto 4 nunca feita em Portugal, foi um espetáculo, toda a gente gostou, e agora já estou com outra prova, tenho que ter uma reunião na Câmara, falo-se a marcar, estou aqui com uma ideia de fazer um campeonato nacional de corrida de púcaros, uma coisa antiga, espero que seja um sucesso, e pelo menos a data já está marcada para o último domingo de Expo H. Muito bem, uma bela revelação e que é um estupendo exemplo para todos nós, como é sempre possível fazer coisas apesar dos infortúnios da vida. E a tua família, como é que convive contigo desde os teus 31 anos. Tenho bons primos, tenho bons tios, mas também tenho mal. Chapa-te um favor teu, e o Thor responde. O que é? Ah, preciso disto. Não tenho. Porque já fui escaldado. Os amigos e os bombeiros estão sempre presentes na tua vida. O que, apesar de tudo, é reconfortante, porque, no fundo, o acidente não impediu que a tua casa seja a mesma, o quartel dos bombeiros voluntários da Oliveira do Hospital. É o meu palácio, que também tem aqui o meu palácio, onde estou na Fundação Aurora Mardinis, que também é a minha casa. Mas não me levem mal, mas os meus bombeiros é a minha segunda família. Tu, quando olhas para o Conselho de Oliveira do Hospital, e para todos estes momentos que estamos a viver, momentos difíceis, de crise, quais são os teus pensamentos? Que arranjem forças. O Oliveira do Hospital merece. Esta cidade, este concelho tão grande, merece que haja mais civilização, mais que respeitem os bombeiros, seja de Oliveira, seja de onde for, que respeitem. O Conselho do Oliveira do Hospital é tão rico em natureza, em floresta, em tanta coisa, não estraguem, não destruam aquilo que nos faz tanta falta, que é o oxigênio, que é a floresta, que é o ar puro. Diz-me uma coisa, tu que assistes ao mundo sentado, qual era a mensagem que deixavas para os jovens que estão agora na força da vida e para todos aqueles que, só no fundo, aqueles em quem confiamos no futuro? O apoio que eu fazia a esses jovens é o seguinte, tire o seu belo curso, porque neste momento sem cursos não há trabalho. E mesmo assim é muito difícil, mas não destruam a natureza. Que se divirtam, há tanta maneira de se divertirem, sem estragar, sem destruir. Eu passo aí nas ruas, vejo o Conselho de Oliveira, só vejo é cigarrinho na boca, assentadinhos a tomar o seu cafezinho, onde se podia andar a limpar, talvez, apanhar um papel do chão, um plástico, pôr no contentor, ir para uma floresta, limpar a floresta, juntarem-se, há férias, juntarem-se, equipas, uma semana uns, uma semana outros, juntarem-se, irem próprios vir para a Câmara e dizer assim, Sr. Presidente, queremos atuar, queremos trabalhar, queremos ir para a floresta, limpar a floresta. Divertiam-se, faziam aquilo num ato de brincadeira, e penso que não, mas ajudavam muito os bombeiros, e a Câmara, e até o próprio Conselho. Estamos a chegar ao final da nossa conversa. Tenho mais duas ou três questões que gostava de te colocar. A primeira é voltar um pouco atrás à nossa conversa e recordar que me disseste que, quando o acidente, tinhas uma namorada. O que é que aconteceu a essa namorada? Essa namorada casou, portanto. Eu corro volta, tratei mal, portanto, fui um bocado brusco, com a própria revolta de dar-me gay de rodas e é revoltante, é um bocado, pronto, e ela chateou-se, casou, é feliz, tem dois filhos. Apesar da tua situação, já deste contigo a sentir falta de uma mulher? Sim. Talvez, a uma certa altura, mas isso não é tudo na vida. Sinto-me bem assim, é um bocado... Eu não queria entrar por aí porque, assim, eu sinto-me um bocado revoltado. Como é que os outros têm filhos, não posso ter, e o nome chamar, e um filho chamar ao pai, não sei o quê. Eu sinto-me um pouco revoltado. Porque é que ia ser eu? Tens fé? Acreditas em Deus? Se não acreditasse em Deus, talvez já não fosse desse aqui. Antes de nos despedirmos, já agora critica aquilo que estou aqui a fazer contigo, que é fazer perguntas. E diz-me qual é a pergunta que gostavas que eu te tivesse feito e que não fiz. Eu acho... Há uma. Eu não tenho filhos. Mas garanto uma coisa. Os filhos dos outros são os meus filhos. Eu quando vejo uma criança recém-nascido, até já assim meios adultos, são meus filhos. Passam por mim, brincam comigo. Eu estou numa instituição que tem uma creche. Vêm para a cadeira, apitam, brincam, divertem-se comigo. É uma alegria. Um dia, quando fores embora, como é que gostavas de ser recordado? Acho que nem gostava de ser recordado. Apenas só lembrado. Olha, foi-se embora, partiu. Partiu o rapaz que anda na rua de uma cadeira de rodas, pais aos outros, também não contei que pertenço à Liga Portuguesa contra o Cancro, onde estou sempre pronto para ajudar. Tudo que me pedem para ajudar os outros, estou sempre disposto para ajudar. Gostava de ser recordado como, por exemplo, fui um herói enquanto bombeiro e continuo a ser, porque quando toca a sirena, aqui dentro do coração bate muito. E estou sempre a ligar para os bombeiros. Onde é que é o fogo? É só uma coisa. António Guilherme, 48 anos, sentado numa cadeira de rodas e cheio de vida. Faltam 23 nomes para chegarmos ao final da contagem. Boa Nova, 25 anos, 25 nomes. Até para a semana.